Mandei mensagem, te liguei pra reviver a nossa história. Você não quis se preocupar e me mandou embora. Mas se der tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quando incomodava antes dos primeiros dias. Mas se der tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer. E a saudade já não incomoda tanto quando incomodava antes dos primeiros dias. Canta assim: não vou mais atrás de você. Eu não vou mais, não vou. Precisar, vai passar, serei o seu